Ai, pô, saco cheio. Alô, alô, testando, testando. Alô. Terceira vez já que eu tô iniciando essa bosta aqui. Tem uns maribondos aqui desgraçados, fica voando aqui. Enfim. E aí? Faz tempo que eu não gravo, hein? Faz umas 2 ou 3 semanas, não sei. Mas é bom ficar um tempo assim sem gravar porque abre espaço aí pra vocês sentirem saudade, né? Bom, cara, eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz porque o último podcast que eu. Não que eu gravei. Não que eu gravei. Porque o último que eu gravei, sabe, eu achei muito ruim, nem postei lá no YouTube. Mas o último que eu postei no YouTube tá agora com 39 visualizações, cara. Caralho, quando eu vi isso, fiquei muito feliz, cara. Que eu olhei assim e falei, o quê? 39 visualizações? Como assim, velho? Cara, eu fiquei muito feliz, velho. Fiquei muito feliz mesmo. Bom, enfim, essas últimas semanas não aconteceu nada. Assim, de wow, caralho. Mas, enfim, eu. Caralho, esqueci o que eu ia falar. Nossa, cara, esqueci completamente. Enfim, hoje é uma quarta-feira, né? São 3h40. 4 horas vai começar o jogo do Manchester United com Manchester City. Aí eu torço pro United. United? United? Não sei. United. Eu chamo de United. Enfim. O United vai jogar agora com o City. Eu quero assistir. São 4. Vai começar 4 horas. É 3h40 agora. Eu tirei um tempinho aqui pra. Falei, cara, vou tentar gravar, né? Vou gravar alguma coisa aqui. Porque eu já tava com vontade de gravar, né? Falei, cara, vou gravar agora. Porque. É, quarta-feira aqui. Eu ia trampar hoje, só que deu um rolo aqui, não vai dar. Só amanhã, então hoje eu tô de folga, né? Tô suave. E, cara, eu não tô muito confiante no United, não, hein? Porque no último jogo, né? Acho que foi da Premier, se eu não me engano. Né, ele jogou em casa com o Barcelona, perdeu de 1-0. Depois jogou fora, né? E tomou 3. Aí no último jogo, depois desse jogo do Barcelona, no último jogo agora que aconteceu, tomou 4-0. Ainda bem que esse jogo eu nem assisti, eu até coloquei o celular pra despertar, né? Só que eu só desliguei e dormi de novo. Porque se eu assistisse, eu ia passar sua raiva, cara. Aí agora eu vou jogar com o City, né? Não tô muito confiante não, mano. Tô muito confiante não, não sei não, hein? Meu pai, o pior é que meu pai torce pro City, ele fica me aloprando, enchendo meu saco. Enfim, assim, a vida segue. Cara, eu. Sabe, agora eu adentrei, adotei, como que fala quando você entra em um movimento, alguma coisa assim? Acho que é adentrei, né? Não sei, não. Esqueci a palavra, é alguma coisa com ad. Adentrei, adestrei. Cara, esqueci a palavra. Enfim, eu comecei a fazer o NoFap. Você sabe o que é o NoFap? NoFap é simplesmente não separar de se masturbar. Só isso. Eu tô falando masturbar baixo aqui, porque vai que alguém chega, né? Eu tô falando de putarias, chucharias. Cara, porque eu vi que. Eu vou falar, quando for falar masturbação, eu vou falar MT, né? Pra não ficar tão assim, né? Vai que alguém chega aqui e eu falo, ó, tá falando de putaria. Então, quando for falar de masturbação, eu vou falar de MT, tá? Cara, eu vi que a MT ela faz muito mal, cara. Ela estraga muito o homem, o cara. Sabe, você. Até depois que você faz lá, né? Você sente um merda, né, cara? Você fica. Bate aquela depressão. Não é depressão, bate aquele sentimento de, nossa, cara, o que que eu fiz? Que bosta. Nossa, que merda. Mas fica meio mal, né, mano? Fica meio. Nossa, cara. Você fica meio. Caralho, cheio de maribunda aqui, velho. Saco. Enfim. Aí, cara, eu comecei também a ver uns vídeos do cara lá, né? Dos podcasts lá. E eu adotei Ah, cara, que raiva! O NoFap. Puta, que filha da puta. Nossa, cara, que raiva desse bicho. Aí eu adotei o NoFap, né? E eu tô. Eu sei lá, eu não contei. Até um cara comentou e falou: cara, se for fazer, você só faz, sabe? Só faz, não conta os dias. Mas o que eu me lembro, eu comecei faltando uns 3 dias para virar o mês, né? Comecei em março, né? Fevereiro, março, isso. Comecei em março, acho que no finalzinho de março, dia 27, 28, não sei. Eu parei, agora é dia. Deixa eu ver. Se o celular cooperar. Dia 24. Dia 24 eu tô aqui, suave, né? E cara, que muita gente fala, né, que a MT, ela deve ser muito mal, né? Além de depois, sei lá, você lá fazer aquele sentimento ruim, sabe? Aquele peso, você fica cansado, cara. E eu comprovo isso porque quando tava na época de escola, né? Mais uns 14, 13, 14, 15, 16 anos, né? Eu me. MT muito. Ah, você é muito escroto falar. Eu e MT, enfim. Eu me. MT muito, cara. Sabe? Nossa, era direto. Era direto. E eu sempre vivia cansado, velho. Sabe? Eu sempre vivia com aquele peso tipo. Ah, cara, nossa, que. Quero dormir, sabe? Ficava com aquele peso e uma preguiça. Sabe? Quando tinha alguma coisa para fazer, eu olhava para aquele serviço e falava: nossa, cara, que saco, eu quero morrer. Sabe, uma preguiça, uma canseira, sabe, um cansaço. Sabe? E agora que eu parei, cara, eu vi que eu tô melhor, cara, eu tô melhor. Tá ligado? Aquele cansaço que eu sempre tinha de. Uf, nossa, tá pesado. Agora passou mais, cara, sabe? Passou mais e. Também a preguiça, sabe? Não que agora eu seja um ultra trabalhador, mas agora quando tem um serviço, eu falo, tá, vou fazer o serviço ali, faço rapidinho, ou faço ali tipo, escutando uma música, e beleza. E quando eu faço, eu não fico, caça, cara, eu tenho que terminar logo, quero terminar logo. Só tipo, tô fazendo aqui, beleza, quando eu terminar, eu termino. Mas antes, cara, sabe, eu ficava super agitado, sabe? Nossa, eu quero terminar isso aqui logo, isso aqui é um saco, quero chegar em casa, quero dormir, quero deitar. Agora não, agora eu tô. Sabe, mais, vamos dizer assim, firme. E até a confiança, cara, você se sente, sei lá, se sente mais esperto, sabe? Eu não sei se a MT ela abaixa o seu QI, você fica mais burro, não sei. Mas você se sente mais com força, mais com garra, sabe? Você se sente mais disposto a fazer as coisas. Até agora eu comecei mais agora eu comecei a fazer andar de bike, longas distâncias. Eu saio da minha casa, vou até o centro, demora uma hora e meia por aí. E, sabe, uma semana, só na semana passada eu fui 3 vezes. No centro lá, da de bike. E, puta, cara, antes eu não fazia isso, antes eu ouvia falar, ah, cara, tem que sair de bike, oh, que saco, eu não ia. Agora não, que nem ontem, eu comprei um tripé, né, pra minha câmera. Que eu tenho uma, eu não sei se já falei aqui, mas eu tenho uma Canon T6, né? Aí eu comprei um tripé. Eu comprei um tripé pra ela um tempo atrás. E ontem chegou o e-mail do Mercado Livre. Olha, deixamos a sua encomenda lá nos Correios e tal. Aí eu vi que eu recebi esse e-mail, era 3,59. Era 3,59. Aí eu olhei assim. Pesquisar, que eu não sabia, fui lá no Google lá, coloquei lá os Correios. Vi que os Correios fechavam 5 horas. Eu falei, cara, eu não vou esperar até, sei lá. Por exemplo, como hoje eu não tô fazendo nada, eu provavelmente ia hoje. Mas eu falei, cara, você quer saber? Olhei assim 4 horas, cara, eu vou lá, eu vou lá. Eu peguei, me vesti rapidão, né, peguei a mochila, né, fui lá na bike lá, chequei lá o pneu, lá o freio e tal, e fui. Sabe, fui pedalando rapidão, louco, sabe, cheguei lá deixa eu ver, acho que uns 30 minutos, pedalando louco, insano, eu cheguei lá também pingando, cheguei lá, nossa, morrendo, mas eu fui, cheguei lá, faltava uns 5 minutos pro correio fechar, assim, não sei se a conta tá batendo, mas enfim, eu saí daqui umas 4 horas, cheguei lá, faltando, era umas, cheguei lá, era, que horas, era umas, puta, era umas, nossa, eu não lembro, era umas 4h40 por 4h45 por aí, 4h50. Tinha umas três pessoas na minha frente lá, cheguei lá rapidão, cheguei lá e peguei. Sabe, Aí eu voltei de boa, eu cheguei aqui, cara, sabe? Cheguei tão, sabe, realizado, cheguei com vigor, sabe? Cheguei a falar, nossa, cara, eu fui lá rapidão, consegui, sabe? Eu me senti mó bem, velho. Sabe? Eu tenho certeza absoluta que se fosse antes, eu ia ver e-mail aqui e ia falar, ah, cara, qualquer dia desses eu pego. Aí eu falei, não, vou agora, vou agora. Peguei a bike e pum, desci, fui pedalando que nem luta, pedalando, correndo. E cheguei lá rapidão. Sabe, e é isso, cara. Eu tô me sentindo, sabe, mais disposto, mais esperto, assim, mais alerta, sabe? E é muito bom, cara. É muito bom. Só que também tem lá, como todo mundo fala, esses grupos aí que você vê os caras comentando, né, que parou. Você vê que muitos têm a recaída, né? Tem uns caras que falam, porra, cara, eu tava 6 meses já nisso, aí até que deu uma recaída, e foda, me senti muito mal. E é foda, cara, é foda, porque tem vezes, sabe, que você. Que sabe. Você começa ali do nada, você fica louco, sabe? Você vê alguma coisa ali na internet e tal. Aí você já fica. Você fala, oh, cara, vai lá. Você vê uma foto, aí o seu cérebro, né, fala pra você, vai lá, cara, vai lá, vai, bate uma, vai lá. Só uma, de boa. Vai dar nada não. Você fica tentado com as coisas, cara. Sabe? Você fica com vontade de falar, ah, cara, não vou lá, só uma. Não vai fazer mal, assim, tal. Mas tem que ser forte, cara. Tem que ser forte. Eu resisti. E sempre quando eu pensava, eu falava, vai lá, cara, vai, bate uma. Eu procurava fazer outra coisa. Eu falava, não, cara, vou parar com essa porra. Vou parar. Aí eu pegava e já saía do celular. Já saía do celular, largava o celular lá, ia dar uma volta de bike, ia desenhar, ia fazer uma. Eu tinha até uma faca aqui que ela tava meio cega, quando tava no. Eu tava meio cego, meus pais tinham saído pra fazer compra, né? Tal. Eu tava em casa sozinho, mexendo no Facebook, você sabe, né? Aí começou a vir aquela vontade, falei, não, cara, não. Não. Aí eu peguei, larguei o celular lá, peguei essa faca que tava meio cega e falei, vou amolar essa porra. Eu fui lá, peguei, amolei a faca, beleza, já passou a vontade, o pensamento se foi. Depois eu voltei e fiquei suave, já passou aquela vontade. E é foda, porque cara, se você ficar sem fazer nada, sabe? Você ficar lá no seu quarto sem fazer nada, absolutamente nada, você não vai aguentar, você não vai conseguir, cara. Vai chegar uma hora, você vai falar, ah, cara, só uma aqui, vai. Beleza, você não vai aguentar, velho. Então sempre quando você também tiver no FAP, cara, sempre quando você tiver vontade, você vai fazer uma coisa, sabe? Sei lá, tipo, sai do celular, vai dar uma caminhada, vai consertar alguma coisa que seja quebrada, vai fazer uma coisa, cara, mas, sabe, não fica em casa sentado sem fazer nada. Só falar, ah, tá. Não, não vou fazer não. Vou bater uma não. Vou ficar aqui suave. Você não vai, cara. Uma hora, sabe, você vai dar recaída. Então você sempre tem que se distrair com outras coisas, né? Você sempre tem que jogar seu pensamento pra outras coisas. E até que eu vi que eu tava lendo nos comentários que ela falou, não, cara, é bom pra você também ajudar no NoFap é você meditar. Você meditar, eu falei, oh, cara, legal, nunca parei pra aprender a meditar e tal. Eu falei, beleza, eu vou começar a meditar. Aí eu eu pesquisei lá no YouTube lá como meditar. Aí apareceu lá um vídeo, não, pesquisei no Google. Aí pesquisei no Google lá, sabe aqueles quatro vídeos que aparecem inicial ali? Aí apareceu ali, meditação para iniciantes. Eu falei, perfeito. Meditação para iniciantes. Eu falei, perfeito. É esse aqui. Eu fui lá e cliquei. Quando eu cliquei, cara, sabe, era uma mulher que tava apresentando o vídeo lá. E ela era muito linda. Sabe? Muito linda, assim, sabe? Falava manso, tipo, o ASMR, sabe? Falava tranquilo, assim, uma voz baixa, sabe? Aquela musiquinha de fundo. Aí já começou, né? E a vontade. Aí já começou meu cérebro, ih, cara, olha só, mulher linda, hein? Vai lá, vai lá. Aí eu, não, cara, para com essa porra. Eu quero aprender a meditar. Não quero fazer isso, quero aprender a meditar. Eu tentava me concentrar no vídeo e não conseguia, porque uma parte de mim estava tentando concentrar no vídeo, a outra parte tava me incitando, falando, vai lá, cara, vai lá, bate uma, vai lá, vai lá. Sabe, eu falei, puta, cara, que merda. Aí acabou que o vídeo terminou e eu não aprendi nada, não aprendi nada. Aí eu vi num card do lado sobre uma. Cara, esqueci uma monja. É monja que se fala? Acho que é uma a monja. Esqueci o nome dela. É uma mulher careca. Agora esqueci. É monja. Não é Suzy, é alguma coisa assim. Mas enfim, é uma monge. Uma mulher assim, uma monge careca e tal. Ela já é de idade. Aí eu cliquei assim. E ela tava falando sobre. Oh, o helicóptero. Puta merda. Aí ela tava falando sobre o processo de meditação, sabe? Como que a mente, concentrar a mente e tal. Aí. Como ela não era tão bonita como a outra mulher, né, e tal, eu consegui me focar mais. Eu não vejo aquele pensamento, vai lá, cara, vai lá. Não, eu só pensei como ela já era de idade, já era careca também, nada contra, né? Mas não despertava, sabe, aquela vontade. Aí eu vi o vídeo. Vi o vídeo de boa, aprendi até, anotei os negócios e eu vou começar amanhã, acho que semana que vem, começar semana que vem, sabe? Segunda-feira e tal, o turninho certinho. Vou começar a meditar pra ver se funciona, se adianta, né? E é foda, cara, Ricardo, é foda, porque sempre você tá ali na internet, sabe? Você vê uma foto ali, os caras compartilham alguma putaria, sabe? Você olha assim e fala, olha só, cara, caraca, hein? Vai lá, vai lá. Seu cérebro fica falando, vai lá, cara, vai lá, vai lá, só uma, vai. Vai lá. A gente tem que ficar falando, não, cara, não, não. Não quero, não quero. E falando nisso, cara, como hoje é dia 24 de abril, dia do São Paulino, piada com o São Paulino, que engraçado. Como, né, hoje é dia 24 de abril, amanhã é 25 de abril. E estreia dos Vingadores, né, cara? Não é Guerra Infinita, cara, Guerra Infinita já foi. É o Vingadores Ultimato, né? Ou Endgame. Eu prefiro Ultimato. É, porque o Ultimato ali com a decisão final, né? Tipo, um cara chegar pra você e falar, ó, cara, acabou. É, ou você me paga agora, ou eu te mato. Entendeu o trocadilho? Essa foi boa. É, Ultimato ali, porra, a palavra final, né? Ou decisão ali, final e tal. Eu prefiro Ultimato do que Endgame. Fim de jogo. Bosta. E pra. Eu não quero receber spoiler. Na verdade, cara, eu comecei a pensar bem. Eu falei, ah, cara, sabia se eu recebi um spoiler? Que se foda, sabe? Que se foda. Até quando eu fui na estreia do Guerra Infinita, né? Eu não fui num cinema. Só que meu amigo foi arrombado. Me spoilou. Sei lá, contou um spoiler do. Né, do filme. Ele chegou, e cara, ó, o Miranha lá virou pó, hein? Eu, o quê? Virou pó? Como assim? Falei, está lá do dedo Thanos lá. Vários elas viraram pó. Eu, o quê, cara? Como assim? E o que você está falando? Aí depois eu vi e falei, ah, é. Depois eu vi na internet, lá no, naquelas páginas, aquelas bosta, pessoal comentando, sabe? Os Vingadores que morreram e tal. Aí eu recebi o spoiler, mas não afetou assim a minha experiência. Sabe, quando eu fui assistir, na mesma na cena que todo mundo desapareceu, eu fiquei, caralho, cara, que foda, nossa. Sabe, não foi assim tão, nossa, acabou minha experiência, perdi a sensação, não. Aí um tempo atrás eu tava, não, cara, eu não vou, não quero receber spoiler do Guerra Infinita, do Ultimato agora. Aí eu desinstalei o Facebook. Mas eu também desinstalei o Facebook porque eu vi, cara, que eu tava muito viciado. Sabe? Porque o celular, sabe? Cara, essa desgraça do celular, ele vicia a gente. Sabe? É só você ver na rua. Sabe? As pessoas passando, sabe? Passa um monte de gente do seu lado, tudo com a cara no celular. Tem até uma mulher que mora aqui no condomínio aqui. Que ela tava passando assim, tava vindo na rua. Ela tava vindo com a cara abaixada assim no celular, olhando o celular, nem tava olhando pra rua, só olhando pra baixo assim pro celular. Aí eu saindo de casa, né, e tal, eu olhei assim pra ela, ela tava passando perto, aí eu olhei assim, né, pra ela assim, pra ver se ela olhava pra mim, pra me comentar, opa, bom dia, e aí, tudo bem? Mas não, foda-se, eu passei aí como se eu nem existisse. Ela passou ali com a cara no celular ali, sabe, como se não visse ninguém, foi embora. Aí na rua, sabe? Todo mundo assim, mexendo no celular, louco, sabe? Com a cara baixada ali, com fone de ouvido, caralho. É, eu também uso fone pra cara, sempre quando eu saio eu uso fone, mas eu não fico assim mexendo no celular direto, essa loucura, sabe? Aí você vê todo mundo na rua, louco assim, com a cara no celular, sabe? Insano, cara. E. Nossa, eu perdi o que eu ia falar do celular. Perdi completa. Ah, enfim. É, eu desinstalei porque eu vi que tava muito viciado, cara. Tá muito viciado, porque comigo era assim. Comigo era assim, eu ficava, eu acordava, né? Acordava, ela preparava o meu café e tomava, né, um café ali assistindo um vídeo do YouTube. Assistindo um vídeo do YouTube, beleza. Aí, o que que eu fazia? Quando eu não tinha nada pra fazer, né? Óbvio. Ficava em casa lá, o que que eu fazia? Eu tomava café assistindo uns vídeos no YouTube, beleza. Tomava café, terminava o vídeo, eu saía do YouTube e ia pro Facebook. Eu entrava no Facebook e ficava vendo aquelas páginas de meme, de zoeira, sabe? Essas porra. Ficava vendo lá direto. Vendo as publicações, vendo os comentários e tal, curtindo, interagindo com as pessoas, uou. Aí eu ficava lá mexendo que nem louco. Aí quando eu enjoava do Facebook, eu falava, tá, já vi tudo aqui, essa publicação tá sem graça. Aí o que que eu fazia? Eu saía do. Nossa, mosquito. Eu saía do Facebook e voltava pro YouTube. Ia lá, assistia os vídeos, sabe? Ia lá na minha inscrição, via os vídeos lá que eu me interessava, assistia. Quando acabava da inscrição, eu ia nos vídeos aleatórios ali, sabe? Nos vídeos que apareciam embaixo, ou na aba de recomendado, ou na aba inicial ali. Ficava assistindo qualquer vídeo aleatório, sabe? Só pra passar o tempo. Aí quando eu enjoava do YouTube, eu voltava pro Facebook, cara. Aí eu ficava nisso o dia todo, sabe? Eu acordava, sei lá, 8 horas. E ficava até meia-noite, 1 hora da manhã nisso, cara, sabe? Nesse ciclo louco. E agora que eu parei, que eu pensei, sabe? Que eu pensei, falar, caraca, eu realmente fazia isso. Eu vi que o bagulho era insano, sabe? Eu ficava no YouTube, Facebook, Facebook, YouTube, YouTube, Facebook. Assim, cara, o dia inteiro, o dia inteiro. Aí eu falei, não, cara, que loucura. Aí, tanto para não receber o spoilers do Ultimato, e também por causa disso, desse vício, eu desinstalei o Facebook. Só que, ah, cara, isso é uma desgraça, porque eu desinstalo o Facebook, né? Só vem aquele de fábrica lá, só que esse de fábrica que vem no celular, você clica lá, e ele fala, ah, pra usar o Facebook você tem que atualizar. Então não dá pra usar de qualquer jeito. Aí eu desinstalo, beleza, fica lá. Aí depois de um tempo aparece lá, Facebook atualizado com êxito. Só que eu já cliquei lá na porra da Google Play, falando configuração e coloquei não atualizar aplicativos automaticamente. E nenhum aplicativo atualiza, só a porra do Facebook. Nem o Instagram, que o Instagram também. Eu nem tenho Instagram. Eu tinha, só que eu via lá umas merdas aí, foda-se. Aí fica instalando automaticamente o Facebook toda hora, cara. Essa porra aí, toda hora que atualiza lá que eu vejo o Facebook atualizado com êxito, eu vou lá e desinstalo ele. Sabe? Fica assim, instalando, desinstalando, direto. É um saco, velho. Só que aí eu parei de usar o Facebook. Até no computador. Quando eu ligo o computador, eu só ligo ali pra ver meu e-mail. Eu vejo meu e-mail ali e tal. Vejo o que tem de novo. Vou lá no lugar onde eu posto o podcast pra ver quantas pessoas assistiram e tal. Aí depois eu saio, vou ali no meu Twitter. Até eu também criei um Twitter pro podcast aqui, isso aqui. Depois eu desinstalei, porque falei, ah, cara, que porra. Aí eu só uso o meu Facebook que eu usava antes, normal. Aí eu vou lá, vejo lá o meu Facebook, vejo qual é a da treta lá, o que o pessoal tá comentando, os trends lá. Fico, sei lá, uns 10, 20 minutos e saio de novo. Não gosto tanto assim do Twitter e tal. E saio. Aí eu vou fazer alguma coisa, eu vou, sei lá, eu procuro ler, até baixar uns quadrinhos da Walking Dead aqui. Aí eu leio. Ou sei lá, eu pesquiso algum assunto e tal. Eu até baixei um aplicativo muito da hora, que é alguma coisa, arte diária, alguma coisa assim. Que é um aplicativo que todo dia, nesse programa lá, que hora você quer receber uma notificação, que todo dia ele te manda uma notificação falando sobre uma obra, né, uma pintura, né, um quadro assim, aqueles antigos e tal. E é muito bom, cara, porque ele posta lá o quadro, fala qual é do quadro, como que foi a história desse quadro. É muito legal. E de vez em quando eu vejo assim, quando eu vejo, caraca, que quadro da hora, eu vou lá e pesquiso. Aí você sempre aprende mais, né? Aí eu tô nisso. Tô tentando também largar o vício do celular porque tava insano, cara. Eu não tenho mais nenhuma rede social. Quer dizer, eu tenho assim, eu tenho o Facebook, mas eu não uso mais. Eu tenho o Twitter, que eu vejo de vez em quando, e o Instagram, não uso essa porra, não. Sei lá, acho que eu vou criar agora porque. Não sei, não sei lá se eu vou criar também, cara. Porra, quem quer ver foto que você tira, sabe? Ninguém tá interessado, cara. Sabe, você entra lá no Instagram, é cheio de foto de nego bombado, tirando foto no espelhinho da academia. Sabe aquelas minas com aquelas blusas apertadas assim pra mostrar mais o peito na academia, com biquinho. Mais um dia de esforço, não sei o quê. O cara vai lá numa padaria e tira foto lá do café e do prato dele, assim, falando, acordando. É, reforço para o resto do dia. Porra, cara, tá, que bosta. Sabe, assiste aí o. Assiste, é, come aí, toma o seu café aí, sabe, faz sua academia, mas pra que ficar apostando? Precisa dessa atenção, precisa todo mundo dizer, ó, eu preciso mostrar para todo mundo que eu faço academia, que eu tomo café. Sabe, pra que, cara, esse desespero que as pessoas. É, querem ficar postando, cara, direto, sabe, tudo que fazem? Que coisa, velho, eu não entendo isso. É foda, cara, não entendo. Aí eu não tenho mais nenhuma rede social, nos estados tudo e tal, só tenho o Facebook, é um. Acho, nem sei se eu vou entrar mais. Não sei lá se eu vou entrar mais. Porque. Ah, eu tô me sentindo bem, cara. Depois que eu parei com o Facebook, sei lá, eu também tô me sentindo melhor. Porque era muito visto, ficava direto ali com a cara no celular, sabe? Sentado no sofá, deslizando ali o dedo pra cima ali, pra ver nova publicação, curtir, ho, ho, ho. Sabe? Que bosta, cara. E deixa eu riscar aqui, né? Toquei com o meu cadernito. E também dos passeios de bike, eu já falei que eu tô fazendo mais passeio de bike, né? Também tô com mais vontade de. De sair de casa, que antes eu ficava muito em casa, agora eu quero sair, quero andar de bike, quero andar na minha cidade. Agora que eu comprei o tripé, né, eu quero sair mais agora na cidade com meu tripézinho ali, né, tirar umas fotinhas da cidade e tal, mas é pra postar só pra mim, eu não posto as minhas fotos que eu tiro, sabe? Mas sei lá, agora eu vou começar a postar. É, falar nisso, eu entrei nas comunidades do Amino. Mas você conhece uma menina? Uma menina é legal, cara. Só que eu não conheço muito. Não sei muito usar. Não, sei lá, a interface do Amino não é muito. Sei lá, não me atrai muito. É meio bagunçado, eu acho. Mas eu entrei numas comunidades lá de fotografia e tal. Que o pessoal, né, posta fotografia, desenho, edição, ensina, assim e tal. A pessoa tira foto, assim, as pessoas avaliam. Falam, ah, gostei da foto, mas o ângulo, assim, não ficou tão bom e tal. Aí, acho que eu vou. Né, entre as comunidades também para participar, né, postar umas fotos lá e para pegar dicas, né, com o pessoal e tal. Que é bacana que você evolui, né, evolui. Né? E ah, cara, verdade, tá anotado aqui, ó. Que quando antes de eu comprar, eu comprei o tripé no Mercado Livre, né? Só que antes de eu comprar no Mercado Livre, eu falei, não, eu vou aqui no centro aqui, vou aqui na cidade, vou procurar uns tripé para não precisar tirar online, né? E beleza, mas antes eu pesquisei na internet. Eu vi lá uns tripé. Até um que eu salvei, que foi o que eu comprei, né? Que ele tava 40 e pouco reais, mas com frete ia ficar 54, 56, alguma coisa assim. Aí beleza, eu salvei e falei, tá, vou aqui no centro aqui, pra ver se eu acho mais barato. Aí eu saí, fui de bike também. Aí na primeira loja que eu entrei, que eu lembrei que eu vi tem um tripé assim na fora, né? Aí eu falei, vou passar nessa loja primeiro. Aí, cara, eu cheguei lá, sabe? Eu cheguei lá, cheguei perto da loja, desci da bike, coloquei minha bike ali do lado ali. Vi o tripé, tava ali na frente. Eu fui lá dentro, né? E perguntei. É, cheguei lá, boa tarde, moço, tudo bem? É tudo, eu. Quanto tá o tripé lá fora? Ela. Ah. Tá. Aí eu, porra, cara, você trabalha aqui não sabe o preço dos bagulho. Ela. Não sei. Aí tinha um cara, tinha um arrombado do lado dela, que ela virou e perguntou: quanto tá aquele tripé lá fora? Sabe? E o cara, velho, o cara era um gordo fudido. Não era gordão, gordão, mas ele era gordo. Tava acima do peso, ele era gordo. Sabe? E sabe, usava óculos, um gordinho assim, sabe? Arrombado. Aí ele tava jogando no celular. Tava jogando no celular. E tava. Eu sei que tava jogando porque tava assim, né? Com o celular virado, com os dois dedos assim. E o volume tava alto. Eu escutava barulho de tiro e tal. Tá. Acho que tava jogando, sei lá, um Free Fire ou um PUBG lá. Aí ela virou pra ele e perguntou: quanto tá aquele tripé lá fora? Sabe? Aí o cara, um arrombado, com a cara no celular assim, com aquele volume alto, sabe? Demorou sei lá, uns 5 segundos para responder. Sabe? A menina perguntou: quanto tá aquele tripé lá fora? Aí ficou esse silêncio. Ela repetiu: quanto tá aquele tripé lá fora? E eu lá no balcão, com cara de idiota, suado. Era com cara de idiota, esperando lá o arrombado responder. Ele tava lá com a carinha lá no celularzinho, mexendo, jogando o joguinho dele. A minha mulher perguntando: quanto tá aquele tripé lá fora? E o arrombado lá quieto, cara. Ah, me foda-se, eu cheguei lá pra comprar, mas cara, ah, tá, foda-se esse moleque aí. Aí ela perguntou de novo: quanto tá aquele tripé lá fora? Aí o cara virou assim, olhou com aquela cara de retardado gordo. Ele olhou assim, ele, ah, tá. Tá 80 e virou abaixou a cabeça de novo e continuou jogando. Sabe, cara? E aquilo me deixou tão puto, velho. Eu fiquei tão puto quando eu vi aquilo ali, sabe? Eu fiquei tão irritado que a vontade que eu tinha, sabe, era de pular ali o balcão, pegar o celular dele, jogar no chão e dar uns murros na cara daquele gordo desgraçado. Sabe? Porque eu fiquei lá uns 5 segundos, lá 7 segundos. Parado ali com cara de idiota, esperando a boa vontade do viado responder. Ele lá jogando lá o celularzinho lá, a mulher perguntando, ele foda-se se veio comprar, cara. Eu quero nem saber, eu tô aqui jogando aqui meu joguinho. Nossa, cara, eu fiquei tão puto, sabe? Deu vontade de gritar: sai do celular, ô desgraçado. Tô querendo comprar aqui o bagulho, quero saber o preço. Ah, cara, aquilo eu fiquei, nossa, eu fiquei tão puto. Aí ele falou: 80. Eu falei: o quê? 80? Tá maluco? Eu não falei, né, tal, eu só pensei. Eu virei assim pra ela e falei: obrigado, moça. Aí eu saí de novo, sabe, puto da vida. Fiquei nervoso, cara. Fiquei muito puto com aquilo, sabe, cara, nem aí. O cara, foda-se, hein? Você viu comprar aí, se foda. Aí, beleza, eu fui numa outra loja. E cheguei lá e também lá, cheguei lá: opa, boa tarde. Ela: boa tarde. Eu falei: isso tem tripé? Ela falou: tenho sim. Ela foi pra um canto ali da loja e mostrou lá os tripé. Ela falou: esse aqui tá 80, esse aqui tá 90, e esse pequenininho aqui, sabe, o tripé, cara, sabe, chegava no meio da minha canela assim. Ele não tinha o pé pra você aumentar, era daquele tamanho ali. Eu falei: esse aqui tá 60, sabe, sorrindo assim pra minha cara: vai comprar, leva aí. Sabe, eu olhei aquilo ali, eu falei: caralho, cara, que loucura. Eu falei: ah, obrigado, valeu. Sabe, aí eu saí, fui embora. Aí, como eu tava lá, meu cabelo já tava grande, eu falei: cara, o que você quer saber? Eu vou cortar o cabelo. Eu nem fui ver nas outras lojas porque eu vi: ah, não vai estar o mesmo preço. Aí eu falei: tá, vou cortar o cabelo. Aí eu peguei, né, com a minha biquinha, fui lá e entrei no mercado. Quando eu entrei no mercado, eu deixei minha bike no estacionamento e tal. Só que eu não tinha corrente, né? Ah, só deixei ela solta ali, só eu joguei ali do lado ali, fui lá. Entrei, comprei uma água, saí. Aí eu falei, eu olhei assim minha bike, analisei assim o movimento. Eu falei: tá, cara, eu tô. Esse aqui é o principal hospital. O hospital. Esse aqui é o principal mercado da cidade. Tem muita gente aqui e tá, tal, movimento e tal, o carro entrando e saindo. Ninguém vai ter coragem de roubar uma bike aqui, né? Eu falei: beleza, eu vou deixar aqui. Aí eu peguei, saí e fui lá no cabeleireiro. Que ficava, sei lá, uns 30 segundos, sabe? Ficar um espaço ali rapidinho. Aí eu cheguei ali, não tinha ninguém, né? Já peguei ali minha ficha lá, já entrei lá. Entrei lá e fui cortar o cabelo. Só que, ai, cara, eu todo o tempo ali que o cara tava cortando o cabelo, sabe? Eu só ficava pensando comigo, cara, vai rápido, por favor, anda rápido. Porque eu tava com medo, sabe, de alguém roubar a bike. Sabe, sei lá, o cara foda-se, ele sai ali, vê uma bike lá moscando. E eu assim, fala, ah, cara, vou sair com essa bicicleta aqui, o que que impedir? Sabe? Eu fiquei toda hora ali pensando, cara, por favor, anda rápido, corta isso aí rápido, vai, anda, mais depressa. Porque, nossa, e o meu coração ali tava disparando, tava quase saindo pela boca. E o meu Deus, eu não devia ter feito isso, eu devia ter. Devia ter vindo aqui com a bike pedido pra colocar aqui no canto. Aí, nossa, cara, eu fiquei aquele desespero, sabe? Eu falei, meu Deus, tomara que ninguém pegue minha bicicleta, por favor. Sabe, todo tempo, cara, sabe? A cada passada que o cara dava com a máquina, assim, a cada tesourada que ele fazia, meu coração batia ali. Tá. Eu tava louco, cara. Tava uma dor no peito, sabe? Vontade de chorar. Tava vontade de chorar, cara. Deu vontade de chorar, sabe? Pô, caraca, o que que eu fiz? Sabe? Deu vontade de chorar do nada, sabe? Porque o desespero foi muito grande. Eu falei, caralho, cara, se alguém roubar essa bicicleta, o que que eu vou falar pro meu pai? Tem que voltar a pé, meu Deus. Aí, enfim, terminou. Eu lhe paguei. Opa, beleza. Quase saí correndo do cabeleireiro. Eu fui andando rapidão, louco, louco. Aí olhei no estacionamento e tava lá a bike. Ainda bem, eu tava lá a bikinha lá, de boa. Acho que ninguém roubou também, porque é uma bike normal, uma magrelinha de boa. Igual se fosse aquelas bikes de downhill lá, fudeu, já era. Aí, beleza. Eu vim embora tranquilamente lá, cabelinho cortado, puto da vida, com gordo desgraçado. Sem tripé. Eu falei, beleza. Aí eu saí lá, fui lá no site lá, no Mercado Livre e tirei, né, o tripé. Eita porra, só tá na bamba aqui. É, tem as marcações aqui, deixa eu riscar isso aqui, já falei tal, tá, já falei. Ah, e também quando eu tava indo, cara, esse dia não, no outro dia. Quando eu fui pagar, né? Que eu tirei no boleto, né? Aí no outro dia eu já fui pagar. Eu saí com a minha bicicleta, cara. Só que quando chegou lá no centro lá, a bicicleta começou a dar uns estralos, assim na corrente, sabe? Tipo, cac, cac, cac, cac. Sabe, eu ouvi a corrente, tava seca, seca, sabe? Precisa passar um óleozinho. A minha corrente tava seca. Ela começou a estourar, sabe? Crac, crac, crac. Eu falei, puta merda, cara, essa corrente vai estourar, sabe? Aí começou aquele desespero. Meu Deus, se essa corrente estourar, cara, vou ter que ir empurrando. É, corrente lá, cada, sabe, pedalada que eu dava, ela vai crack, crack, crack, crack. Estourava ali a corrente. E, caralho, eu fiquei com medo, velho. Eu falei, caralho, se estourar aqui, fudeu, vou ter que empurrar essa bike. E, caralho. Aqui, deixa eu riscar aqui, deixa eu ver o que mais tenho pra falar. Já é 4h14, já passou, já começou o jogo. Ah, cara, falando nisso, agora foi a Páscoa, né? Não, acho que foi domingo passado ou retrasado. Eu nem lembro, cara, eu nem sei quando é a Páscoa. A única, sabe, o cara fala também é 7 de setembro, sabe, de que mês? Eu não sei data comemorativa assim, cara. A única data que eu sei é o Natal. Sabe, que é dia 25 de dezembro. Só essa que eu sei. Sabe? E agora foi. A Páscoa, cara. E. De verdade, eu nem sabia que. Quando era Páscoa, sabe? E. Também, cara, uma coisa. Que. Essa Páscoa aí, os meus pais, eles compraram um ovo pra mim. Ovo de chocolate. Ovo de chocolate. Um ovo. Sabe aquele ovo que. Acho que é da Nestlé, não sei. Aqueles ovos que vem com aquele brindezinho dos Vingadores, sabe? Miniatura. Que vem, acho que o Thanos, o Capitão América e o Tony Stark, né? O Homem de Ferro. Aí o meu veio o Homem de Ferro, né? Mas eu ganhei um ovo dos meus pais, cara. E sabe, e o último, sabe, que eu lembro de meus pais comprarem um ovo assim de chocolate pra mim, eu tinha, sei lá, uns 12 anos. Uns 10 anos, eu não sei, mas faz, ó, muito tempo, cara. Sabe, da última vez que eu ganhei um ovo assim. Aí quando meus pais chegaram assim, que eles saíram e tal, eu fiquei em casa. Aí quando eles chegaram com o ovo assim, meu pai falou, ó, comprei pra você. Eu olhei e falei, caralho, cara. Sabe, eu fiquei surpreso, de verdade, assim, eu falei, o quê? É sério? Mas você não vai me cobrar não, né? Aí ele, não, eu comprei aqui pra você. Aí eu olhei assim e falei, caralho, cara, que foda. Porque fazia, ó, anos que eu não comia, assim, um ovo de Páscoa. Fazia muito tempo mesmo. E o foda é que eu, ah, cara, eu nem me preocupo mais, assim, com data comemorativa, sabe? É, carnaval. É Ano Novo, Páscoa, Natal, sabe? Eu perdi totalmente a vontade, cara. Eu perdi totalmente, sabe? Essa vontade de comemorar. Antes, quando chegava Natal, sabe? Chegava Páscoa, Ano Novo, e ficava, nossa, Natal, Ano Novo, virada de ano, ah, Ano Novo, vida nova, sabe? Novos objetivos, tudo vai se realizar. Chegava Páscoa, nossa, Páscoa, coelhinha, ovo, então. Só que agora, cara. Eu, sei lá, eu não me empolgo mais pra nada. Sabe? Chegou Natal do ano passado mesmo, de 2018. Chegou Natal e eu não sei. Sabe? Antigamente, quando chegava o Natal, eu ficava tão emocionado, cara. Não de chorar assim, mas emocionado de caramba, o Natal e tal, final de ano. Que legal aqui comemorar o Natal e tal, com a família e tal. Só que, sabe, não, no último Natal, chegou assim, eu falei, nossa, já é Natal, já é dezembro, e é 25, tá, que legal. Ah, chegou Ano Novo também, antes eu comer, torcia pra caralho Ano Novo, sabe, quando chegou Ano Novo, a minha mãe, que geralmente faz aqui em casa e tal, aí vem todos os parentes, sabe, que a gente faz uma comida, faz comida especial, sabe, faz um frango, um peru, não sei, faz aquele arroz com passe, não sei o que, faz um. Toma uma bebida, come uma comida diferente. Vem toda a família e tal, todo mundo feliz. Uou, ano novo, vida nova, mais um ano de vida e tal. Novos planos, só que ninguém cumpre esses planos, cara. Todo mundo fala, nossa, 2019 vai ser um ano maravilhoso, vai ser diversas conquistas, sabe? Eu vou traçar um monte de planos e tal, só que, sabe, se não. Você não segue nenhum desses planos. Fala, ah, em 2019 eu vou começar a correr. Aí chega 2019, que passa toda aquela euforia e tal, carnaval, começa o ano de verdade. Você fica, ah, cara, mês que vem, semana que vem eu começo. E ninguém realiza sabe, essas metas que traçou. Nossa, se estiver ouvindo barulho aí de fundo, foi mal. É o vizinho arrombado. Com essa máquina barulhenta. E, cara, eu perdi, sabe, totalmente assim a vontade de comemorar. Nem sabia que ia ter Páscoa, sabe? Eu ganhei um ovo assim. Eu fiquei feliz, sabe? Pelo fato dos meus pais, sabe, me darem um ovo assim. Porque fazia muito tempo que eles não me davam assim. E, mas assim, tipo de, uou, é Páscoa e tal. Ah, cara, eu não sei. Sabe, perdi totalmente a vontade de comemorar assim, ano novo, ah, ano novo, tá, beleza, passou aqui um ano, sabe, mais um ano perto da morte. Beleza, sabe, não que eu fico empurrado assim, oh, isso aqui é horrível, não, as pessoas se comemorar, não, beleza, sabe, as pessoas comemoram assim, minha família comemora, sorri e tal, também ando junto ali, comemora, sorri e tal, vê os parentes. Comer uma comida diferente é legal, mas assim, pela data, sabe, o símbolo de wow, ano novo, virou ano e tal, mas não tem mais isso, sabe? Essa vontade de comemorar, esse anseio, essa, sabe, esse vigor que eu tinha antes. E, sabe, sei lá, não dava vontade de comemorar, não sei por quê, não sei por quê, cara. Isso que é ruim de crescer também, né? Começa a crescer, você começa a ficar chato, né? Agora, tudo que eu vejo assim na internet, no Twitter e tal, sabe, eu começo a reclamar. Falar, nossa, essas meninas vagabundas, essas meninas aí. Olha o que esse cara comentando e tal. Sabe, que eu virei aquele cara chato que reclama de tudo. E, sabe, você vai crescendo. Além de você ficar chato, as coisas vão ficando mais chatas, sabe? Quando você é criança, tudo é mais. É tão feliz, né, cara? Tudo é tão alegre. Sabe? Tudo é tão divertido. Aí depois que você cresce, sabe, o mundo muda completamente. Eu não sei o que acontece, cara. Aí quando você é criança, você brinca, aí você se diverte, você corre, você soa, você se suja e tal, tem os amigos, você brinca, tem os brinquedos. Aí quando você cresce, sabe, cara, começa a aparecer as responsabilidades, tem trabalho, chega à faculdade, tem que fazer curso, pegar um ônibus lotado, acordar cedo de manhã, sabe, fazer coisas que você não quer, sabe? Fica tudo tão chato, né, cara? Você cresce, caralho. E, nossa, eu entrei aqui num papo aqui louco. E falando assim, data comemorativa, cara. Eu vi um podcast recentemente, que é o nome é Podcast Sacola Suja. Pesquisei pra você ver, Podcast Sacola Suja. Tá vendo do moleque, né, aquele. O que eu ouvi é, acho que ele falou que tem 16 anos, alguma coisa assim. E cara, tem um episódio que eu ouvi que, sei lá, não é que me tocou, mas me deu um negócio assim, sabe? Porque ele tava fazendo um podcast, se eu não me engano, acho que era virada de ano. Esse podcast que ele tava gravando. Então ele tava gravando ali, acho que era no quarto. E você conseguiu ouvir ao fundo as pessoas comemorando, sabe? Soltando rojão, sabe? Rindo, comemorando. E ele tava ali no quarto dele e o assunto do podcast não era, ou tô feliz, ano novo e tal. Era como. Eu nem lembro na verdade agora. Acho que era como ele se sentia e tal, com isso, alguma coisa assim. Mas era um papo assim, meio, às vezes, meio deprê e tal. Aí, cara, ele tava falando ali no podcast ali, falando assim, baixos e tal, e calmo, falando sobre, acho que a vida, situações assim. E ao fundo, enquanto o cara tava lá no quarto dele, falando sobre isso, sabe, possivelmente triste, sabe, lá fora do quarto dele, na sala, na rua, as pessoas da família dele estavam sorrindo, estavam felizes. E o cara ali no quarto, gravando, tava falando sobre a mente, sobre coisas assim, cara. E eu tava ouvindo isso aí, eu fiquei pensando, falei, caralho, cara, que coisa, né? Que coisa, porque o cara tava ali, sabe? Não sei se a família sabe, se a família. Não sei se ele tem algum problema, assim, depressão, alguma coisa. Mas enquanto o cara tava ali no quarto, sabe, falando um papo mó triste, lá fora, sabe, as prima, tio, sei lá, mãe, pai, tá todo mundo feliz, sorridente, uhô, e tal. E o cara ali no quarto falando sobre, sei lá, uns assuntos meio pra baixo. Aí você fica pensando, sabe, que loucura, sabe? Eu fico pensando, será que a família dele vê isso, que o cara é. Não sei se ele é triste também, não sei, eu só ouvi uns dois podcasts, episódio. Será que a família sabe, sabe, os pensamentos dele? Sabe o que ele sente assim? Sabe o que. Como que o cara é? Porque ele tá ali na mesma casa, sabe? Ele tá ali na mesma casa. Só num cômodo ali diferente. Ele tá tão perto ali das pessoas, só que, sabe, será que ninguém vê que o. Ou sabe do. Que o cara sente, quais são os sentimentos do cara, o que ele pensa. Sabe, isso, eu fiquei refletindo sobre isso, sabe, porque às vezes você tem ali, as pessoas estão tão perto de você, sabe, tipo a família, só que às vezes ninguém sabe o que essa pessoa tá sentindo, o que essa pessoa pensa. Sabe, porque você sabe como o seu pai se sente assim no dia a dia, na vida dele, com relação à vida dele. Você sabe o que seu pai pensa, não tipo você imaginar assim, mas sabe o posicionamento dele sobre tais coisas? Da sua mãe, da sua irmã, da sua tia, seu primo, alguém que vive perto de você, alguém que te cria, do seu amigo. Você sabe como que essa pessoa se sente? Como essa pessoa pensa? Como que essa pessoa tá? Você sabe? Às vezes não. Tipo, não sabe porque ninguém conversa assim de verdade. Sabe, ninguém senta pra conversar e pra falar, e aí? Como que você tá se sentindo? Como é que você tá? sabe? E não é só simplesmente chegar aí, como você tá sentindo? Claro que você vai falar, ah, eu tô bem, tô bem. Mas ninguém senta assim pra te ouvir de verdade, pra querer saber de verdade. Porque sabe, como seu tio, pelo menos é o que eu sinto, sabe? Quando eu vejo o meu tio, que meus tios, eles moram longe, né? Aí quando a gente se vê assim, a gente se reencontra, a vez perguntei, como que você tá? Eu falo, ah, eu tô bem, tô legal. Ele falou, é, nossa, que bom. E é isso. Sabe, eu só pergunto porque, ah, ele é meu tio, tem que perguntar ali como tá bem, mas será que eles realmente querem saber como que eu estou? Sabe como que eu tô, me sentindo e tal? Quando alguém te pergunta como que você tá, será que essa pessoa, ela realmente quer saber como você realmente tá de verdade? Eu não sei, cara, sabe? Sei lá, eu sei que sim, eu sei que não. Eu não sei. Sei lá. Que papo deprê, né? Ele tá ruim, né? 50 minutos já. Já perdi 27 minutos do jogo. Tá. Eu tenho só algumas coisinhas aqui pra falar. Que eu quero falar, não que tenho que falar. Cara, recentemente, a minha prima, ela começou a namorar, né? Ela apresentou um namoradinho, né, pro meu tio, né, e pra mulher dele. Cara, o que que a mulher do seu tio é sua? O que o homem da sua tia é pra você, sabe? É tio também? Chama de tio? Tem algum nome parentesco? Porque eu chamo eles pelo nome, não tem assim, tipo, ah, é tio, é. Sabe? Sei lá, tem algum nome? Eu não sei, eu só chamo a mulher do meu tio pelo nome dela, sabe? Eu não chamo, sei lá, de tia, porque não é minha tia. Sei lá, tem algum nome assim que diz pro a pessoa que tá junto com seu tio? Sei lá. Mas enfim, ela apresentou, né, um namoradinho, né, pro meu tio e pra mulher dele. Só que ela tem 12 anos. É 12 ou é 13, eu não sei. 12 ou 13 anos. E já tá namorando. É, tipo, nada contra, não quero ser, ó, eu sou pai protetor. Não, meu tio que se vire, a filha dele, foda-se. Mas, cara, eu vejo assim, sabe, uma criança assim, sabe, 12, 13 anos já querendo namorar, cara, que sabe que coisa. E o moleque, eu até vi a foto do moleque, ele não é, ó, que esnoia e tal, é um moleque branco, normal, usa óculos, tem carinha assim de nerd. Não parece que é um louco, aqueles, sabe, aqueles cara maloqueiro e tal. Pela foto assim, ele parece um moleque decente, sabe? Pela foto assim, nada demais, sabe, do moleque assim. Parece um moleque normal, decente assim. Mas, cara, eu sabe, ver, porque, sabe, ela só tem 12 anos, cara, e já tá namorando e, tipo, sabe, sei lá, será que é certo? Eu não sei também quem sou eu para dizer o que é certo ou não, mas, sabe, 12 anos, cara, sabe, já namorando. Eu, na minha visão, quando eu vejo assim, quando uma menina começa a namorar assim tão cedo, cara, principalmente no caso dela, sei lá, eu acho fortemente que ela vai engravidar ainda cedo, cara. Sabe, sabe, eu sei disso. Eu sei, eu tô com pressentimento, sabe? Eu sei que ela, cara, ela vai engravidar cedo. Sabe, com uns 15, 16, 17 anos, cara. Eu tô sentindo. Porque o meu tio, e eu não quero explanar, quero ficar que nem um babaca aqui, fofoqueiro. Mas o meu tio e a mulher dele não é uns pais assim, vamos dizer assim, muito anteciosos, sabe? Né? Um pai, sabe, que senta e fala, ó, isso aqui, ó, não pode fazer isso, aqui é errado, sabe? Não é um pai que. Não, eles não são uns pais que orientam, sabe? Que explicam assim, falam, ó, filho, e tal, vai namorar, tem que tomar cuidado, não sei, sabe? Então, tipo, foda-se. Sabe? Até agora eu não vi, sabe? Eles falaram isso sobre nada. Tá? E só soube, eu só, a gente só soube aqui em casa por causa da minha irmã, né? Com a minha irmã, né? E essa minha prima, ela tem a mesma idade e tal. E eu sei lá, cara, como eles são uns pais assim mais foda-se, e ela começando a namorar nessa idade, cara, eu tenho certeza, cara, eu aposto, sabe, que ela vai engravidar cedo, cara. Tenho certeza. Nossa, cara, sabe aquele sentimento, sabe? Eu tenho certeza, tô apostando aqui, velho, que ela vai engravidar cedo. Eu sei, cara, eu sei, eu sei. Sabe, quando isso acontecer, sabe, eu vou bater, eu vou falar, aí, eu sabia. Porque, cara, eu, na minha visão, sabe, na minha opinião, sabe, pô, se namorar com 12 anos, cara, 12, 13 anos, sabe, pra mim isso é absurdo, tá ligado? Pra mim é absurdo, sabe, namorar com 12, 13 anos, cara, pra mim é, porra, inconcebível. Se eu tivesse uma filha, ela falasse, ó, pai, eu tô, quero namorar, tô com namoradinho. Eu falei, o quê? Nem a pau. Nem fudendo, cara. É por isso que eu não quero ter filho, velho. Sei lá, daqui, pode ser que daqui uns 20 anos eu mude minha opinião, eu queria ter filho. Pode, mas no atual momento, sabe, e aqui eu tô pensando em alguns anos aí pra frente, cara, eu não quero ter filho, porque olha a merda. Imagina você ter uma filha mulher, cara, pra você criar a menina desde pequena, sabe, pequenininha assim e tal, sua filhinha se cria, ela vai crescendo, sabe, vai ficando rebelde, sabe. Ah, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu quiser. Aí começa a ficar rebelde, sabe? Começa a sair com uns fudidos. Começa, sabe, a namorar, sabe? Começa a te desrespeitar ou, sei lá, usar droga. Porque o que eu vi também num podcast muito bom, de um cara que é pai, que ele falou uma coisa que é: você cria o filho até ali perto da adolescência. Depois, sabe, você ensina tudo que você pode, você tenta orientar o máximo ali, até ali a pré-adolescência. Porque depois que entrou na adolescência, você não tem mais controle. Tá? Você simplesmente, não é que larga, sabe, você, ah, foda-se o que você quiser, mas você perde, assim, do controle que você tinha quando ela era pequena. Sabe, então, o que ele fala é que você ensina tudo, orienta ali ao máximo, tenta dar o máximo ali de educação, conscientizar. Até ali a pré-adolescência, porque depois que entra na adolescência ali, é praticamente você tipo larga assim, você fala, tá, agora ela tá aí com meus ensinamentos, vamos ver se ela vai querer, né, usar esses ensinamentos, ou se ela simplesmente vai cagar pra mim e vai fazer o que ela quiser. Então imagina, cara, que loucura você criar um filho, até pra homem, sabe, quando o cara fica. Às vezes também o cara, quero fumar, quero beber e tal. Imagina você cria um filho desde pequeno e depois quando, sabe, ele cresce assim, ele vai que ele perde o freio. Sabe? Seu filho usa alguma droga, fica viciado, sabe? Imagina, cara, que bosta e você, como pai, você não podendo fazer nada. Por mais que tem muitos casos que, tipo, que a gente vê assim, a pessoa, vamos dizer assim, nóia, assim, uma pessoa largada assim na vida, você fala, ah, os pais ali não ensinaram. Mas muitas vezes não. Muitas vezes os pais ensinam, dá tudo de si. Aí quando chega numa certa fase, você não tem mais aquele controle que você tinha. A gente fala, tá, os meus ensinamentos, vamos ver se vai dar certo. E muitas vezes, algumas vezes, não dá, né? Aí os pais ficam com aquela fama, os pais é frouxo, os pais não ensinam direito. É foda, cara. Então, tipo, ah, cara, não pensa em ter filho, sabe? Ter esse problema. Problema, essa dor de cabeça, sabe? E filho desrespeitoso, sabe? Filho tacando foda-se, sabe? Ficar rebelde, bro. Eu não tenho paciência pra isso, cara. Sei lá. Pode ser daqui alguns anos minha ideia mude, eu queira ter um filho? Pode, claro. A gente sempre tá mudando aí de opinião, tá sempre aprendendo, né? Mas, cara, atualmente eu tô fora de filho. E uma coisa que eu fiquei. Mas, cara, isso aqui eu fiquei puto de verdade, sabe? Eu fiquei mais puto do que aquele gordo lá, naquela loja. Sabe? Porque quando começou a minha irmã contou e tal, que a prima dela tava namorando e tal, com o namoradinho. Um dia, acho que foi semana passada, não sei. Eu acordei cedo. Também eu acordei cedo. Acho que era um sábado, não sei. Sábado de boa, sem nada pra fazer, eu acordei e tal. Aí eu comecei ali a ouvir música, coloquei meu pendrive ali no home theater. E comecei a ouvir uma música ali e tal. Uma música baixinha assim, um jazz, sabe? Eu gosto bastante de jazz. Comecei a ouvir uma música e tal. Aí eu mexendo no celular e tal, distraído. Até que eu escuto assim: minha irmã vai pra cozinha pra ajudar minha mãe, que ela pediu que eu tava fazendo comida. Elas começam a conversar. E cara, deixa eu respirar porque cara, eu fiquei muito puto, sabe? Eu fiquei abismado. Sabe, deu vontade de chegar pra minha mãe e falar: caralho, o que você tá pensando? Que porra que você tá fazendo, cara? Porque minha mãe tava conversando, aí chegaram nesse assunto. E minha mãe perguntou alguma coisa assim, tipo, e aí, ela já apresentou o namorado lá pros pais dela e tal. Ela falou, não, ela vai apresentar ainda, não sei o que e tal. Aí minha mãe fala, daqui a uns anos é você, hein? Quando você crescer mais daqui a um tempo é você. A minha irmã, não, que não sei o que, tá, aquelas conversas e tal. Aí a mãe, você não pensa em namorar, não? A mãe falou assim pra minha irmã, de 12 anos, ou 13, não sei quantos anos ela tem. Você não pensa em namorar, não? Aí, cara, eu ouvi aquilo ali e eu falei, sabe? Eu fiquei, caralho, o que que você tá fazendo? Que rumo vai tomar essa conversa? A minha irmã, não, agora não. Amanhã, mas daqui a algum tempo aí você vai estar fogo e tal. Aí elas conversando assim, e pá, e pá. Aí acho que minha irmã entrou num assunto de que ia ter uma excursão e tal. Acho que ia pra um parque aquático, alguma coisa assim. A minha irmã, ela querendo ir de. Com. Né, não é, é biquíni, né? Com biquíni e tal, do parque aquático. Beleza. Aí ela falou que, ah, não queria ir de biquíni e tal, porque eu acho que eu tô gorda, né? Não sei o que, esse papo de mulher chato. Não, acho que eu tô gorda e não sei o que. Minha mãe, não, não, você não tá gorda e tal. Você só é. Com a minha mãe falando, ah, não sei que palavra minha mãe usou, não sei. Minha mãe falou, você não tá gorda, você tem. É, só tem muita bunda, um bundão assim. Aí eu olhando aquilo, eu. Aí cara, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, que é isso? Aí ela falou, não, você só tem uma bunda grande, só tem um bundão e tal, você é mais cheinha e tal, mas você não é gorda. Aí, sabe, minha mãe falando assim, sabe, falando de namoro, assim, começou a falar dos moleques lá. Falando que a minha irmã tem bunda grande, sabe, falando que minha irmã, ela só não pensava em namorar. E cara, eu olhei isso aí e falei, caralho, que coisa, que loucura, sabe? Eu achei aquilo ali absurdo, sabe? Eu falei, caralho, o que que você tá falando, cara? Que é isso? Sabe, eu, tudo bem os pais querer conversar sobre sexo, essas porra aí com filho e tal, mas cara, eu achei isso um absurdo. Sabe, deu vontade de xingar e falar, o que que é isso? Que absurdo! O que que você tá falando? Você tá perguntando se ela não quer namorar? Não quer ter uma bunda grande, que ela não sei o que. Cara, que é isso? Tudo bem, ela poderia estar querendo aumentar a autoestima dela, mas porra, precisava disso? E cara, eu sei lá, eu posso estar sendo muito mala, sabe? Eu tô sendo retrógrado, porque aí tal, você tem que falar disso aí, tá, foda-se. Mas eu olhei, sabe, quando eu ouvi isso aí, eu achei meio absurdo, cara. Eu falei, não, não é possível, que loucura. Que loucura, cara, que loucura. Que loucura esse mundo tá. Acho que, sei lá, tá perdido esse mundo, cara. Coisa absurda. Mas, isso aqui é verdade. Eu entrei no Twitter um tempo atrás. Sei lá, acho que, não sei quando fui, nem vi a data. Mas cheguei lá no Twitter lá e os caras compartilhando. Que o Bolsonaro compartilhou no Twitter oficial dele, sabe? Ele dando um rolê de motoca. Cara, isso foi muito bom, velho. Sabe que eu cheguei ali, entrei no Twitter, ah, vou ver o que tá acontecendo aqui. E de repente surge ali o Bolsonaro aleatório ali, andando de motoca, sabe? Ele andando assim, os caras filmando. Aí ele chegou assim, parou. Abriu o capacete assim, as pessoas, oh, é ele mesmo, é ele mesmo. Aí chegou um monte de mulher, um monte de pessoas, sabe? As mulheres querendo abraçar ele, querendo beijar ele. pedindo foto. Até uma mulher perguntou: oh, me beija aqui na bochecha, me beija aqui. Aí o pessoal foi lá e beijou, todo sorridente assim. Aí, andou de motoca, dando um rolê lá pro São Paulo. Ou pro Brasília, sei lá onde ele tava. Sabe, cara, foi muito louco, sabe? O Bolsonaro andando de motoca, cara, sabe? Na rua assim, foda-se, sabe? De shortão, sabe? Acho que tava de chinelo, sabe? Shortão, chinelo e camisa, cara. O presidente do Brasil, sabe? Andando um rolê de motoca, sabe? Abraçando, beijando os outros. Mó aleatório, cara. Ah, mano, Bolsonaro é muito foda, cara. Bolsonaro é muito foda. E caralho, sabe? O Bolsonaro fechando ali no baile. A dona de motoca, né? Bonoro no baile. Cara, isso foi muito louco, velho. Sabe que eu cheguei, tipo, aleatório, assim, sabe? Você não vê, sabe? Você não vê o Lula. Sabe, você vê o Lula andando de motoca, sabe? Abraçando os outros, beijando. Você vê o Haddad. Você vê o Amoedo. Você não vê, mas você vê o Bolsonaro andando de motoca na cidade. De shortão e camisa, cara. E o cara é presidente do Brasil, cara. O cara. Foi, mano, foi muito foda, cara. Sabe, quando eu vi aquilo ali, mano, meu dia, tipo, puta, ficou muito foda. Aí o presidente do Brasil andando de motoca, sabe? Cara, foi muito bom, velho. Foi muito bom isso. Foi muito bom. Ah, e pra fechar, que já deu 1h06, cara. Eu quero assistir o jogo, só vou chegar no segundo tempo. Ah, já acabou o primeiro tempo, né? Vou chegar só no segundo. Terminando já. 1h06, cara. Caralho. Meu segundo podcast que chega a 1 hora. Que o primeiro que eu fiz, né? O áudio fudeu naquela porcaria daquele aplicativo. O áudio fudeu, chiou tudo, perdi o arquivo todo. Mas, cara, eu comi ontem, cara. Eu comi uma maçã. Eu comi uma maçã que ela tava com gosto de câncer, cara. A maçã tava com gosto de câncer. Porque eu comi ela. Sabe, eu tá lá, peguei, lavei e tal. Peguei ali uma faca. Primeiro eu tiro a casca. Não jogo fora, né? Eu como a casca. Mas primeiro eu tiro a casca. Aí eu como a casca, depois eu como a maçã. Aí eu tirei a casca. Tô tirando a casca, beleza, tranquilo. Então umas partes tava meio podre. É podre, sabe? Quando tá meio manchadinho assim. Amassou e tal. Eu não como, sabe? Sou fresco, foda-se. Aí eu tirei e tal. Aí, cara, eu dei uma mordida naquela maçã. E sei lá, eu senti um gosto de câncer, porque, cara, quando eu mordi, aquilo tava puro agrotóxico. Tá puro agrotóxico aquela merda, cara. Sabe, eu mordi a maçã assim, e você não sentia, sabe, aquele gosto de maçã. Porque foda também maçã em mercado, sabe? Os caras fodem de produto, as frutas, as coisas. Mas geralmente não é assim, cara, porque é assa, cara, essa é que eu comprei. Não foi eu que comprei, meu pai comprou, né? Mas nossa, cara, isso aí tava horrível. Você comia assim, você sentiu, sabe? Parece que tava bebendo o produto. Nossa, foi horrível. Aí eu mordi assim, oh, que coisa horrorosa. Aí eu dei uma cheirada. Aí eu cheirei assim a maçã. E puro produto, sabe? Parecia, sei lá, cândida, cara. E não é na parte de fora. É dentro da maçã mesmo, assim, a maçã. Ah, aquele cheiro de, sei lá, cândida, aquele gosto horrível de produto. Eu falei, nossa, cara, que coisa horrível. Sabe, maçã com câncer, cara, que coisa horrorosa. Acho que eu comi umas duas daquela, eu vou pra UTI, velho. Tava horrível. E pra fechar, agora eu vou fechar, agora é verdade. Agora eu vou fechar. Ai, caralho, quando eu gravo esse podcast, eu me sinto tão bem, cara. Sabe, eu me sinto tão bem. Quando eu termino assim de gravar, quando eu gravo um episódio, me sinto tão, ah, sei lá, realizado assim. Sei lá, me sinto tão melhor, sabe? Mas cara, eu tava andando na Google Play e eu vi um aplicativo de, sabe, esses aplicativos de amizade assim, virtual, sabe? Esses aplicativos de tal, você coloca lá seu nome e tal, você. Tem onde você faz uma publicação e conhece as pessoas e tal. Aí eu vi esse aplicativo e falei, caralho, vou baixar aqui pra ver. Me foda-se, não tô fazendo nada, vou baixar aqui. Aí eu baixei. Baixei o aplicativo e comecei a usar. Porque sabe, de amizade virtual e tal. Alguma coisa, acho que é amizade virtual. Tem na Google Play, será? Sei lá. Sabe, esses aplicativos, sabe, que. Você baixa e, sei lá, dá pra você fazer chat privado, conhecer outras pessoas e tal. Aí, cara, eu. Quando eu tava se mexendo, eu vi ontem um cara comentando aí, falou: tem pessoas mais velhas aqui. Eu tenho 42 anos, kkkk. Aí, nossa, cara, quando eu vi aquilo ali, eu me senti mal, sabe? Eu me senti mal. Não por mim, pelo cara, sabe? Porque o cara com 40 e... Era 42 ou era 46? Acho que era 42, 42. Sabe, um cara de 42 anos, sabe? Procurando pessoas, amizade em um aplicativo, cara. Sabe, 42 anos. O cara, sabe, com celular, provavelmente em casa. Procurando um aplicativo de amizade virtual, cara. Eu vi aquilo ali, eu me senti mal pelo cara, sabe? Eu falei, puta, cara, esse cara deve ter uma vida muito bosta, sabe? Não queria desmerecer o cara, não, o cara é fodido, kkk. Mas sei lá, um cara com 42 anos, cara, num aplicativo de amizade, assim, virtual, sabe? Imagina esse cara, velho, na vida real dele. Eu fiquei mal, sabe? Fiquei mal quando vi aquilo ali. Eu até zoei. Assim, eu pensei em zoar assim, mas eu falei, cara, não, não vou zoar. Porque foi uma coisa que, sei lá, eu vi que ali eu me senti mal. Falei, caralho, cara, o cara com 42 anos, na idade do meu pai, sabe? Quer dizer, 2 anos mais velho que o meu pai. E o cara num aplicativo de amizade virtual. Nada contra, sabe? Se quiser, sabe? Se quer, sei lá, porque é foda você ter um amigo hoje em dia. Sabe, você ter um amigo que você fala, puta, é amigo. Não que também aplicativo, você vai encontrar um cara foda pra você ter amizade, né? Só pra alguém pra você conversar ali de vez em quando. Sabe, mas sei lá, cara, nada contra. Pô, você tem, sei lá, 60 anos, foda-se, sabe? Você vai lá, baixa e se diverte. Mas aquilo foi. Eu fiquei mal, cara. Fiquei meio mal pelo cara. Olha essa máquina do vizinho, cara. Caralho, que barulho. Tomara que não. Nossa, cara, tomara que não incomode muito aí no áudio, porque, puta, eu vou perder tudo assim, ficar muito ruim o áudio, pô, é foda, cara. E, mano, eu conheci ontem uma menina muito top, sabe, não de top, tô web namorando, kkk, não, uma menina top, sabe, eu tava lá no aplicativo e tal, tava zoando, porque esse aplicativo de amizade virtual e tal. Eu não entro pra fazer amizade, porque se, sabe, se entra pra fazer amizade, eu até antes de pensar, tá, vou tentar fazer um amigo. Só que você entra nesse aplicativo, cara, você tenta conversar com a pessoa, a pessoa te chama lá, oi, você, oi, ei, ei. Ela, tudo bem? Você, tudo? Aí você, como você tá? Ela, eu tô bem. Quantos anos? Eu falo, ah, tenho tal, tantos. Ela, ah, legal. Acabou. Vai, pode, deixa no vácuo. Ou a pessoa manda um oi, você fala, oi. E aí, tudo bem? Aí a pessoa não responde mais. E é assim, direto, cara. É direto. É difícil encontrar uma pessoa que realmente queira conversar. É difícil. Aí eu só entro pra zoar, sabe? Eu entro lá, coloco uns nomes zoados lá. E entro pra zoar o pessoal comenta as coisas. Eu entro só pra trollar. Sou trollador na internet. Só entro pra zoar mesmo, pra brincar. E sei lá, eu tava lá zoando lá, comentando. Aí até que, né, alguém com nome, com uma menina me chamou no chat privado. Ela, oi. Aí eu, oi. Tudo bem? Ela, tudo e você? Eu tô ótimo. Ela, você tem quantos anos? Aí eu falei, tem um tal. Eu tenho 18, né? Não tenho motivo pra esconder, sei lá. Aí eu tenho 18. Ela, ufa. Kkk. Ela, não, ela falou, ufa. Pensei que isso aí ia encontrar criança de 12 anos, kkkk, também tenho 18. Aí eu falei, é foda aqui, você só encontra criança. Aí ela já mandou direto, tem um what? Eu falei, não, eu falei, aqui não tem, né? Ela falou, passa aí. Eu falei, ah, não sei. Aí eu comecei a brincar e tal. Aí eu passei, ela não tô conseguindo adicionar, ela me passou dela. Aí depois ela me chamou, sei lá, falou assim. Aí tá, eu olhei a foto assim, eu olhei, eu falei, deve ser fake, porque era é uma menina bem bonita. Uma menina bem bonita. Aí eu olhei assim, eu falei, ah cara, é fake essa porra, deve ser um arrombado gordo. Aí beleza. Comecei a falar, a gente começou a trocar uma ideia, conversar, zoando assim e tal. E tipo, ela é muito da hora, sabe? Porque ela não é aquela menina seca, sabe? Que você pergunta, ela só responde. Sabe? Tem gozo, né? 18. Tudo bem, tudo. Como é que você tá? Tô bem. Sabe? Não, tipo, ela fala, tipo, ela puxa assunto também, ela conversa, sabe? Não é aquelas meninas chatas que se há, que fica, nossa, o macho tem que postar, tem que chamar pra conversa. Não, ela conversa ali, troca ideia e tal. Aí a gente começou, né, nesse negócio que ela falou, tem alguém aqui. Tem um moleque aqui me chamando de fake. Acho que ela passou o número mais pra alguém e tal. Aí eu, deve ser, não sei, foda-se, não importa também. Porque eu não, sabe, não. Esse negócio de. Não quero web namorada, não, sabe? Só quero, sei lá. Ela me passou o número, tal, a gente conversa e tal, não quero a web namoro, vamos web namorar aqui. Não, sabe? E a conversa até aquele momento tava muito da hora, sabe? Tava descontraída, sabe? A gente tava brincando um com o outro. E se fosse um cara, foda-se também, beleza. O cara também era legal, o cara tava. Por mais que tava com um perfil fake, mas a gente não tava com conversa assim de muita menininha, mas. Uma conversa assim, brincando, sabe? Zoando. E se fosse um cara, tipo, beleza, cara. Né? Se for uma mulher, um cara, foda-se. A conversa, tipo, tá legal. Não importa se você é homem ou mulher, é trans, foda-se. A conversa ali tava muito da hora, cara. A conversa tava muito bacana. Descontraída, assim, zoando e tal. Aí a gente começou a falar, deve ser, não sei e tal. Ela, não sou fake. Aí a gente começou a falar, eu não sei se é fake. Ela me acusou, não, você que deve ser fake. Não, não sou fake. Aí a gente começou a saber essa brincadeira e tal. Aí começou o desafio. Aí ela mandou mais foto dela assim. Ela falou, achei essas fotos aqui, hein? Acabei de procurar aqui no Google. Falei, ah, pô, é verdade. Aí a gente começou a brincar. Aí ela falou, você quer uma prova que eu não sou fake? Quer que eu mando uma foto com. Acho que é com um filtro que só tem no Snap, alguma coisa assim. Eu falei, ah, isso é muito fácil. Eu falei, não, não, não. Eu escolho. Eu falei, manda uma foto mostrando o dedo meio. Ela, ah, isso não, isso aí tal. Eu falei, ah, aí ó, viu, é fake, kkk. Aí ela mandou uma foto assim, mostrando o dedo meio. Eu falei, ah, foi pro. Caralho, olha o barulho dessa máquina, cara. Puta que pariu. Aí ela mandou o dedo meio, você vai, ah, foi buscar no Google, né? Ah, é lógico, né? Claro, eu tô com a pasta aqui aberta. Aí eu falei, tá, agora vai o ultimato, manda um áudio. Eu falei, manda um áudio, ninguém passa desse tab, hein? Aí ela. Deixa eu ver, ela. Esqueci. Ela falou, tá, você quer que eu fale o quê? Fala alguma coisa assim, um áudio assim? Eu falei, não, você vai falar isso aqui. Aí eu escrevi um áudio bem tosco assim, tipo, que ninguém falaria normalmente. Eu escrevi um áudio zoado assim, com palavra nada a ver, as coisas assim, nada a ver. Aí tal. Ela visualizou a mensagem. E logo depois já mandou o áudio também, falando ali. O áudio e brincando. Aí eu falei, ah, tá, ela mesmo. Sei lá, uma menina qualquer que tá com foto fake, não sei, foda-se. Mas era uma menina e tal. Aí ela falou, viu, não sou fake, agora você que é fake. Aí a gente ficou nessa conversinha e tal, ficou brincando, zoando. E a gente começou a se falar, acho que era umas 9h15 por aí, 9h15. E a gente conversou até meia-noite e meia, cara. Tipo, a conversa tipo, tava muito da hora, sabe? Descontraído pra caralho, a gente brincando assim e tal. E foi bem legal, cara. Foi bem da hora essa menina aí que eu conheci. Então, a gente tá se falando então. E, caralho, 1h19. Já tá na hora, o jogo já vai recomeçar. Quero assistir. E. Ah, não. Não, não, verdade. Cara, eu quero comentar. Agora é sério, eu vou até fechar o caderninho aqui, ó. Até fechar, eu quero comentar de uma coisa, cara, que eu ouvi no Twitter e eu fiquei muito bolado. Fiquei muito bolado. Não bolado, eu fiquei mais indignado. Até tirei um print aqui. Deixa eu ver. Cara, eu ouvi isso aí, eu falei, não, não é possível. Não é possível, cadê? Screenshot. Ih, cara, será que eu perdi? Só que eu paguei? Puta, fudeu. Caralho, cara, acho que eu paguei. Puta, ah, não, não é possível, não, não ia pagar, não. Acho que porque eu ia pagar. Screenshot. Ixi, velho, acho que eu excluí, mano. Cadê? Ué? Caralho, sumiu, velho. Ah, eu acho que eu. Acho que eu excluí, mano. Mas caralho, eu tava pensando em trazer aqui pro podcast, porque eu excluí. Corrompeu. Caralho, mano. É, eu acho que. Porra. Só que eu queria comentar sobre isso, eu fiquei muito puto. Enfim, eu. Vou ver se eu acho aqui. Depois eu procuro de novo. Aí eu, sei lá, gravo e junto com esse, ou sei lá, eu posso no próximo que eu fizer. Mas, porra, sumiu mesmo, cara. Tá em nenhum. Ah, caralho, nenhum lugar aqui. É. Realmente sumiu. Puta, cara, mas eu queria muito falar do bagulho, por que não. Porque eu iria excluir. Esse celular aqui que tá. Tá uma porra. É, cara, é. Tá aqui, mas não. Enfim. Enfim. É isso. Deixa eu ver. Deu 1h21. 1h21. Agora eu vou voltar a assistir o segundo tempo, né? Que eu já perdi o primeiro inteiro. Né? Enfim. É isso aí. Valeu e falou.